Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. Ei, DJ Tom Máximo. Opa! Tudo pronto? Tudo ok, papai! Coloca a galera pra dançar. Só se for agora! DJ Tom Máximo. E aí, meu amor? Quero te dizer, amor, dessa solidão que existe em nós. Solidão de palavras vazias em nome do amor. A dona da noite. Em nome do que foi, irmão do que será. Se casou, esse amor que já não pede mais nada, que se apega à razão pra não ter fim. Não se acende o olhar a cada gesto. Minha amiga Cíntia está aqui com a gente. Um abraço. E aí, a festa ontem, Cíntia? E maior que a própria chama. E da apresentação, né, filha? Mas eu sei que esse amor é eterno pra quem ama, e maior que a própria chama. Esse amor que já não pede mais nada. A dona da noite chegou. Luxuosa carroça da saudade. O seu espetáculo começa agora. Dá pra entender no meu coração. DJ Tom. Tô de amizade pra louca paixão. Então foi dessa forma que eu. A carroça da saudade. Carroça da saudade. Tem que encarar essa decisão. A carroça. E pra você? Pra você que eu mando. Meu parceiro Alex do celular. Isso aqui com a gente. Um abraço, ouviu, Alex? É você que faz meu coração bater. Dona da noite chegou, chegou com seu novo visual. O que mais eu faço pra te conquistar? Se liga e vem de pra. Meu amigo Herodinho, a primeira dama, está aqui com a gente. Um abraço pra você, Herodinho. O céu cruzar e uma chama no corpo me acender. Vou fazer um pedido e te chamar pro começo do sonho. Meu amigo Silva da Marambaia. Quando os dedos tocar. Ele e o João pé de feijão aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. Vai todo estremecer e as estrelas rodando em carrossel. E aí, Prendo Brasil! Eu e você. E as batidas dos nossos corações se acalmando depois da explosão. quando o sol se prepara pra nascer. Oh, sonhos de amor. As noites sabem como eu te esperei. Não conto pra ninguém. A lua sabe que eu me apaixonei. Se você é real, por que você não vem? Sequência daquele jeito que você gosta de dançar agarradinho e falando no ouvido dessa gata aí assim, ó. Eu quero ser o seu lençol macio. Alô! Eu quero te o Henrique Lujoso e a primeira dama. Um abraço pra você, viu, Henrique? E aí, Nete, o Pedrão? Você também quero alegria. Você gosta? Gosto. A dona da noite chegou, chegou, chegou. Eu quero ser um pássaro bonito. Quero. Forte abraço aí, o Erickson, o Cílio e o Daniel. Os cretinos do Carmelândia. Se for e não voltar, eu vou chorar. Ilha GDS, tá na área. Gosto muito de você. Máximo. Baby, não me deixe só. E aí, Pablo? Olha, não se esconda, não se esconda, não. Tô sabendo que tu quebrou a louça ontem, né? Baby, eu quero ser. Olha o Pitbull! E assim sem perceber. Yeah! Eu viverei em paz. DJ Tom. Vem devagar, vem. Vem, minha garota. Vem, minha garota. Vem aqui, Buton. Vem, filha. Devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que comer. Um abraço aí. Digital, a Leila e o seu cunhado. Cadê? Lúcio do Uber. Tanta pressa. É melhor aproveitar antes que você pega. Você tem muito que fazer em poucas horas de um dia acabar. Cabibinho! Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vem e vai. Eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. É o beijo. Quando perceberá que o seu tempo vai. Meu amigo Ricardo Rios! E a sua primeira dama, a Lorena Reis. Você vai ser quando você crescer. Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. Deixa eu abraçar aí também o Gabriel você leva do Jogo do Bicho. Hoje é o aniversário do Tadeu, do Casota. Tarde, com esse erro você vai pagar. Agarradinho, vai! Seus segredos vem me revelar. Quero compreender porque você quer mais. Sonhar, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Júnior e Neto. Júnior! Luxuosa Carroça da Saudade. O seu espetáculo começa agora. E o homem da luz chega no casota pra tocar assim. Quando você chegou, me fazendo feliz. Minha vida mudou e eu sorri. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. A dona da noite. Você me amou do jeito que eu te amei. E o Camisa Magrão tá aqui com a gente. Um abraço. E aí, Flavinho? Acreditei. E agora? Agora vem dizer que não me ama mais. E amigo Diogo, Raquel, Robson. Ela e o casal top da carroça. Com seu amor. Eu quero ir. Quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu. Meu amigo Nilson! Nilson pintou! Sei o jeito certo. Se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto. Enche um novo visual. Sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser. Sabe o que é bacana? É quando o cara pergunta pra mulher assim, ó. Pergunta pra ela aí. Pergunta pra ela aí. Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Hoje recebendo aqui nossos amigos de aparelhagens. Quando o amante quer. E na verdade esse cara aí, desde o começo, desde o começo, onde a gente começou junto, no bairro do Jurunas. E ele está aqui hoje com toda a sua galera. Hoje fico muito feliz de receber aqui na Carroça da Saudade o nosso amigo DJ Patrese. Ele que tá incluído entre os quatro caras que a bandida se amarram. Sei um jeito certo, se meu coração. Aí eu pergunto. Sou um pouco mais esperto, não bater sem beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergasse o sentimento em corpo que teó. Brando Brasil, se eu te contar a história do Patrese, lá na Monte Alegre. Apenas um objeto. Oh. Faz, como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. O amante. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Você que tá em dúvida, senhor, será que é normal você gostar de duas pessoas? Tá em dúvida? Ei? Não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o música do digital. Vou te ajudar a decidir agora. Bora lá, digital. Vamos lá. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil. Olha aí o Fernando Dançarino. O nome da emoção. Aí, Fernando, bora pra cima. Quem te leva ao céu? Sem te tirar do colchão. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Não tenha dúvida quem te traz do céu pro colchão. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Oh, acabou sua dúvida. Alanzinho, simplesmente romântico. Franquito Produções. Tá em dúvida? Não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Olha o Renato, saudade, seu tio Guilherme. Agora, isso aqui lá do Jurunas. Vamos lá. Megas Tops. Suponha que eu sou a e a presidenta. Que assim vai ser mais Leca. Fácil te entender. Vou começar agora com as perguntas. A Paula cai. A Paula foi rebaixada. Quem te leva ao céu? Sem te tirar do colchão. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Alanzinho, simplesmente romântico. Quer um relacionamento sério com aquela gata. Quando ele encontra ela na carroça, aí ele fala pra ela: onde é que tu mora? Onde é que tu mora, filha? Pode arrumar as malas. Oi. E vir morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Já imaginei a gente. DJ uma mini cópia sua. E aí, Moisés? Minha. Linda apresentação. No jardim. Quero ver se tá funcionando tudo aí. Te cuida. Um, dois, três. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também. Que o coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. Eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também. Que o coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. DJ Rogério Ferrari, o comercial, o DJ oficial. Alucinados da saudade. Luxuosa carroça da saudade. O seu espetáculo começa agora. Sua. Quem diria, né? A gente não se desgrudava o tempo todo, agora nem o endereço tem. Eu conhecia cada palmo do seu corpo, agora nem seu telefone eu sei. Meu irmão, pelo amor de Deus. E vivia rindo à toa, hoje choro, morro a cada dia sem ninguém. Sem dizer também. Do nosso sonho. Olha, eu não sou de festa, que era nosso. Mas hoje eu vou lá ver o crocodilo. É a primeira vez que eu vou ver o crocodilo. Uma nota no jornal que me arrebentou por dentro. Patrícia, tu pega naquele rabo daquele bicho lá. O meu grande amor com outro cara brindando seu casamento. Não, eu prefiro pegar no chifre do que dar-lhe rabada. Esperava, louca de saudade. Rabada, rabada. Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade. Que em tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Foi loucura, ilusão. E aí, magrão? Essa paixão. E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade. Essa música aqui, ó, é muito pai d'égua. Principalmente quando aquela mulher tá na sofrência aí. Ela diz assim, ó: sei que posso te perder de vez. Tô com medo, mas criei coragem. Vinha aqui te perguntar. O Benga, rapaz. Preciso mais do seu talvez. Ele e o seu DJ de Capanema. Tá aqui. Bora, Benga. Não, ele tá queimado na firma. Quando eu terminar. Não foi no meu aniversário, então se queimou. Chorar, então. Tava sim. Agora. Agora. Eu entrego em suas mãos. O Silvani veio. Uma oração que me devolva seu amor. Agora. Silvani ganhou camarote. Com a força da paixão que pois vai é. Dar o coração que chora. O frango é o nome da emoção, Josias. Por meu desejo quer você. Está aqui com a gente. Luizinho, das Arábias do aeroporto, o Nilson Pitou. Eu não tenho outra saída. Tô te dando a minha vida, então devolva seu amor agora. Pensa em tudo que foi bom, eu te peço o coração embora. Te prometo e te faço meu eterno amor agora. Vírus musical e DJ Paulinho Boca de Cantor. Nada é para sempre, amor. Hoje o nosso amor é lindo como a lua. Rega, derrubaram o pitbull, não acredito. Amanhã quem sabe. É, pitbull, tá enferrujado, mano. Se desistirá, amor, ou noite escura. Ninguém sabe, amor. Olha a Kombi com seu novo visual. Ninguém sabe o que. Novo visual. Olha no reserva. Lúcio CDs. Pra você, amor. Quero abrir todas as portas da minha alma. Quero amor. Me entregar pra essa paixão. Olha o macaco do pop, tá aqui com a gente. Um abraço. Pra esse amor que é tão grande que não cabe no meu peito. E o pai do Batata tá aí, ó. O Batatão. Quero você hoje. Quero você hoje. Quem sabe amanhã. Solta a dança! Você é minha presa, como loba, vou te caçar. Quero ser o seu amor. E o velho aguarda, isso aqui é o meu lado. Atila, promote! Aí, Jeguinho. Dança pra você e eu. Dança pra você. E o dedo da Redley. Amor, só pra você e eu. Danço pra você. Amor, só pra você e eu. Lúcio CDs. Aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. E amanhã a partir das 20 horas na Rádio Raulã FM tem o programa da Carroça da Saudade, gente. Até as 22 horas. Se ligue lá, 95. Sou um homem inocente por toda a vida. Necessito de uma mulher. Uma noite a mulher me abandonou e no meu quarto comecei a sofrer. Machucou meu coração. Adoro essa mulher, não consigo resistir. Só quero te amar, vou esperar você voltar. Vou te amar como a primeira vez, amor ardente. Para pôr fogo nessa mulher, vou dar um banho de língua quente. Meu bem, eu quero os lábios seus. Aniversário de Belém, papai! Você é a estrela que brilha numa noite linda em pleno verão. DJ Tom. Se amar é viver, vivo porque amo você. Os talibãs da pedreira estão aqui com a gente. Alô, baiano! Nunca imaginei que eu fosse te amar tanto assim. As coisas mais belas. E amigo Cícero, o Cícero Leste, ao lado do Rogério, sua primeira dama. Junto aí, eu não pude mais. Meu parceiro, poeta das cortesias. Jorginho, um abraço pra você, meu irmão. Ele é a primeira dama. Você é o amor que eu sonhei. Eu te amo demais. Dom, dom, dom. Dom, dom, dom. Dom, dom, dom. Dom, dom, dom. Dom, dom, dom. Dom, dom, máximo. Quero lhe falar do meu amor mais uma vez. Quero lhe falar do meu amor. Curral do Diego. Quero lhe falar do meu amor. Funcionando perfeitamente. Quero lhe falar do meu amor. Olha, tem sombrinha aí se você quiser no curral. Leque. Tudo isso e muito mais aqui no curral. Esse amor que eu guardo há tanto tempo. Apaixonado. Essa semana já é Maranhão, já? Que levanta as águas do oceano e se acalma em seus cabelos. Eu vim andando pela areia do deserto. Meu coração batia forte, eu estava certo. E existia um... Wilson Pintor, onde eu ia, um abraço pra você, garoto. Lá do meu amor. DJ Tom. E aí? Melhor que um cão eu farejava. A dona da noite. E tudo isso provocava o meu ciúme. Eu rasteava os seus passos. Eu caçava os seus abraços. Eu queria o seu calor. Eu fiz coisas que você não acredita. Te procurei até numa tenda de odaliscas, meu amor. Quero lhe falar do meu amor mais uma vez. Quero lhe falar do meu amor mais uma vez. Quero lhe falar do meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Subtenente Rocha. É o nome da emoção, papai. Alô, Subtenente Rocha. Tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado. E aí, cabeção, bora ver. Quando é esmola demais, o santo desconfia. E logo vem o sufoco. E o capitão Roberto. E o Nego 3D na carroça. Pra ser verdade. Amanhã é palácio, né, capitão? Tudo que é bom dura pouco. Quando é esmola demais, o santo desconfia. E logo vem o sufoco. E aí, Renaldinho? Mas você ficou com minha amiga. Vai, vai. Se eu te der uma chance, vai fazer de novo. Vai pro braço do vai. Vá pros braços da cadela. Eu tô procurando o Dieguinho. Mas você ficou com minha ex-amiga. Chefe de batedor da GDS. Cadê o batedor? Vá pros braços da cadela. Eu tô procurando um namorado. É você que é o batedor. Cuidado com a Maria da Penha, viu, chefe? Ah, ah, tá. Tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado. Tudo que é bom dura pouco. Agora demais, o santo desconfia. E logo vem o sufoco. Tem que explicar, né? Bom demais pra ser verdade, como diz o ditado. Tudo que é bom dura pouco. Olha aí o Dom Lázaro tá na área. E logo vem e o aniversário do Tucano. Futebol pelado. Mas você ficou com minha amiga. Meu amigo Renato do Tacacá do Renato, já vi ele daqui, ó. Ô, Renato! Vá pros braços da cadeira. Hoje a serrada foi linda, linda, linda. Mas você ficou com minha ex-amiga. Se eu te der uma chance, vai fazer de novo. Vá pros braços da cadela. Eu tô procurando um namorado novo. Mas você ficou com minha amiga. Se eu te der uma chance, vai fazer de novo. Vá pros braços da cadela. Eu tô procurando um namorado novo. Mas você ficou com minha ex-amiga. Se eu te der uma chance, vai fazer de novo. Vá pros braços da cadela. Que eu tô procurando. Luxuosa Carroça da Saudade. O seu espetáculo começa agora. Agora que solta! Júlio Seroto, Quitão, da grande família do Carmelândia. Já já tem aquela saudade, meu, agarradinho, olhando nos olhos dela. Também sinto muito sua falta. Alô, DJ Cleiton! A primeira vez que eu te encontrei, vou gravar uma vinheta pra ti de presente. Como um som. Vai ter ciúme aí, que eu ainda não gravei pra eles. Não consigo mais te esquecer. Meu filho já tá rebarbado. Eu te quero. Vem! Vem me amar. Você sabe. Olha o mochila do sindicato dos cachorrões. Um abraço! Por você me apaixonei. E aí, Keke? Foi na festa que aconteceu o nosso romance, meu grande amor. E de geleia tocando amor, fazendo o coração se apaixonar. Da noite. Aqui você não se cria. Dom Máximo. Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. Assim arrependido a canta meus sentimentos nessa história de quem amo. Nosso subtenente Rocha. Falhei, é o nome da emoção. Quase sempre estava ausente. Hoje a patroa tá meio cansada, né? Não foi aventura o que existiu entre a gente. E ele tá. Eu só te peço, não me ligue nunca mais. Não quero ver. Parece que ele tomou 10 bucanos, meu irmão. Porque você ainda está em meu coração. Mas tem motivo para voltar a querer. Subtenente Rocha. Que ele que agora tá fechado com o homem do alô. Fechou! Eu te prometo que também eu vou ficar. Mas em tua vida não vou mais estar presente. Égua, homem com homem! Vai embora, ai, ai, ai, ai. Jacaré no jogo do bicho! Embora, ai, ai, ai, amor. Doutor vai Jorge! Embora, ai, ai, ai, de Capanema, o filho do Pega. Vai embora, ai, ai, ai, amor. Acabou com a voz. Bora, Alex, bora, Alex. É indiscutivelmente Splash Band. Eu vou segurar um pouquinho, Alex, só pra as meninas cantar. Foi tão bom, foi tão bom. Fazer amor contigo, escutando DJ esse som. Foi tão bom. Deixa pra lá, toca assim. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais vi você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado, no fã-clube, os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de não tê-la comigo, mas só com meu coração. Por favor, não se lamente. Quer falar de amor com o Tom Máximo? Pra se falar de amor, tem que marchar e bem. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. O batedor que gosta. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meu sentimento. Não bebi nada e nem bebo. Bora, careca, tá triste por quê? Ah, é? Bora pro baile? Hein, Robertão? E aí, filhão? Te prepara no Fest Saudade. Frangília tá por aí? sabendo que o Franchina vai trocar o chapéu pelo volante. Agora é da mesma empresa, não dá em nada. E aí, David? Locomia. Aí, meu compadre, Toninho já fazendo aquele corpo a corpo, formiguinha. É. Guarda aí que tem um salão preparado pra dançar. Os velhos guardas, mas é só aqueles que sabem dançar desse jeito aqui, ó. Luxuosa Carroça da Saudade. O seu espetáculo começa agora. Presta atenção. Vamos lá, Lúcio! Isso daí não é pra qualquer um, não, viu? Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um isso daí, ó. Só quem sabe. Só quem sabe. Preste atenção aí. Vai lá, velha guarda. Clareou pro maluquinho. Olha o batedor. Olha o batedor. Deu mole pra mulher, batedor. Coloquei na minha sala. Calma, Moisés. O cedo todo é sair, pai d'égua. Tá aqui. Carrinho! Lá do Sideral! É mi caceria, aí uma paloma. É mi caceria. Aqui tá zero menos um. Não tem salena na boca da Jolula. Não tem salena na boca da Jolula. É mi caceria, aí uma paloma. É mi caceria. Zero menos dois. Aí uma paloma. Não tem salena na boca da Jolula. Não tem salena. Hey, hey, hey. sentado aí no salão, mais dois! Bora, coloquei mais 10 centavos! Aí, Pantera! Oi, fumaça! Oi, lá, Junê! E a Carla do Tocantins. Cadê o Marcelo Henrique? Puta que... Meu Deus! Olha aí! Olha como ele chegou! Aí, Patrese, olha essa dose. Só o seu Carlos pra aguentar, meu amigo. Oi, oi. Toninho, do espetacular Josias e do guardião da caixa preta, o Wellington Frangina. E aí, Dom Lázaro? Bora ver, meu garoto! Aquela carne. Bora, Carlinho, bora, Carlinho, bora ver, Carlinho. Vou fazer aquela sequência. Ele vai gritar. Ele vai gritar. Alô, subi! Sou pichador, vou já gastar com pança. O que a mente sem mãe a tocha? Ai, ai, ai. Mãe, eu vi bugê, mãe, eu vi sou pichador. Vou já gastar com pança. O que a mente sem mãe a tocha? Nosso amigo Manel. Manel, sim. Tu tá aqui, então tu tá fazendo o que então, porra? Olha o Manel. Filho do Pitbull! Já lasca com Amaral dos Riques. Tudo tranquilo aí, meu irmão? Show hoje tá na Marina. Couro diamante. Vamos lá! É a luxuosa carroça da saudade. Carroça da saudade. Frente a frente com o povão. Uma das sequências que o Tom Máximo gosta de tocar é essa aqui, ó. Pergunta por quê? É porque é o seguinte: é a hora onde o cara vai dançar agarradinho, testa com testa, mijador com mijador. O cara que é bom de papo, ele vai lá, chama a gata: ei, bora dançar essa daí, bora. Aí ela fala: bora, mas deixa um pacote na mesa. Escute essa canção que é pra tocar no rádio, no rádio do seu corpo. E o peixe é pra mulher até aqui ao lado. Você me sintoniza e a gente então se liga nessa estação. Bora ver, Alex! Aumente o seu volume, que o Silva da Maramaia tem! Não tem remédio. Tem, Silva? Não tem remédio. Tem? Não tem remédio, não. Aumente o seu volume, que o ciúme. Tem remédio? Não tem remédio, não tem remédio. Se não tiver remédio, não. O batedor te ensina como é que faz. E agora sim, aqui pra nós, pelo meu nome não me chama. Você é quem conhece mais a voz do homem que te ama. Deixa, deixa. Deixa eu penetrar na tua onda. Deixa, Henrique Luxuoso. Deixa eu me deitar na tua praia. Como é que a gente tá? Quer ver se vai e vem. Vê se vai e vem. Que a gente Botoqueira. Fica bem. Que a gente se atrapalha. Deixa eu penetrar na tua onda. Deixa eu me deitar na tua praia. Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Amiga Lourista, passeando, seu mamãe. Uai. Meu amigo Farofa, tá na área. Bora, Farofa! Chico Barro, Safo Alex, Charlie. Aumente o seu volume. E o Machado. Ciúme. GDS. Não tem remédio. Não tem remédio. Não tem remédio, não. Aumente o seu volume. Que o ciúme. Não tem remédio. Não tem remédio. Não tem remédio. E aí, paredão? E agora sim. Aqui pra nós, pelo meu nome não me chama. Você é quem conhece mais a voz do homem que te ama. Nega Juju, deixa eu penetrar na tua onda. Deixa eu me deitar na tua praia. Como é que é? Quer me se vai e vem. Vê se vai e vem. Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Deixa eu. E hoje é aniversário da Lidiane. Vem comemorar aqui na carroça. Deixa eu me deitar na tua praia. Que é nesse vai e vem. Luxuosa carroça da saudade. Agora com seu novo visual. Que a gente se atrapalha. Música. fé da Fernanda, o melhor da pedreira. Bora mergulhar! No azul piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá. No azul piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá. E a jangada, meu irmão, pelo amor de Deus, pra pescar milha sereia. Perdemos seguidor, Josias. Maceió, minha sereia. Mergulhar no azul piscina. Brando Brasil. De Pajuçara. Pai Deca, quando ele tira uma foto com aquele gato. Deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá. O Alan, GDS, o Skill, Savo Barros e o Charlie Machado aí, toda GDS. No mar de Pajuçara, deixar o sol bater. Olha o Mauro GDS, e vai o seu aniversário amanhã lá no Palácio. Bora ver! E as jangadas partindo pra o mar. Dá pra apertar mais um pouco? Marcelo. Dá pra apertar? Então aperta que o tom máximo vai puxar assim, ó. Fala no ouvido dela assim, ó. Um toque, um desejo, sol sempre vivo. Ela fala ao meu ouvido. Posso sentir seu toque macio. Diz que me quer bem, traz o rosto sobre o meu. Mas já cansei, feriu meu coração. A dona da noite. Feito seus olhos lindos que muito amei. A dona da noite. Doces momentos eu empolguei. Meu amigo Vandinho, Cristiane, eles responsável aí pelos bares da Via Show. Tá gravando aí? Joga com a vida. Nome da emoção. Não tem mais razão. Foi só um sonho. Saiu-me das mãos. Isso. Bochecha com bochecha. Dá uma soprada assim no ouvido dela. Só um lance. É só um lance. Você mesma fez o último lance. E não apostou em mim como todo. Um pouco. Nenhuma só vez. Está eu passando tá de longe. E eu sozinho virei a buscar liberdade. E ao achar vou tirar de terinha do meu coração. Longe, longe da sua cadeira. Já cansei, vire o meu coração. Sucesso. Ontem mais que hoje, eu sei. Te quis com paixão, te quis com paixão. Só pra recordar, vai. Hoje já feri, fechei então o meu coração. Você está com a luxuosa Carroça da Saudade, a dona da noite.